Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o mês de setembro. Ó, estão voltando as flores. Tá chegando aí a primavera, né? Estamos restingando aqui o mês de agosto. É o mês do cachorro doido. É um mês perigoso, né? Ainda tem uns diazinhos aí para acontecer. Tomara que não aconteça, mas mês de agosto, né? Vocês lembram que o Getúlio Vargas deu um tiro no peito? Foi no dia 24 de agosto. É, foi semana que vem, tá fazendo aí. Isso foi em 1954. O tempo passa, o tempo... Eu era menino pequeno lá em Coromandel, eu lembro disso. Não me lembro nada com 4 anos de idade. A sugestão do beijar. Hoje eu vou trazer a música do João Vitor. A Faculdade da Música apresenta o mestre Joel Marques. A Discoteca do Cleitão traz Carliane Maranhão. A frase é irretocável, é do filósofo e escritor francês Albert Camus. A oração de hoje é uma oração muito bonita. A dica, presta atenção, 15 direitos que o consumidor pensa que tem, mas na prática não tem. Ah, o cliente tem sempre razão, não é bem assim não, viu? 50 anos da Jovem Guarda, um sucesso do Roberto Carlos de 1965. Eu começo trazendo aí, Jads e Jadson, Aqui Mora Gente. Eu canto e bebo a noite inteira, amanheço cabeça tonta. Ninguém tem nada a ver, sou eu que pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo o violão e a cerveja vai rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora a gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, é a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. E quando é apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Nossa turma é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, tá sem feira, a gente faz a festa. Aqui mora a gente, gente apaixonada, ficando a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, é a minha estrada. Aqui mora a gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, é a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Ô duplão, Jads e Jads, a composição do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros. Aqui mora gente, para o radialista Marcos Vinícius de Uberaba, Minas Gerais. Ele tem programa na Terra FM. Eu termino o meu programa às 7 horas e ele começa o dele. Eu fico das 5 às 7 na Terra FM, lá do Gleibim. Né? Quero aproveitar e mandar um abraço para os meus conterrâneos de Coromandel, a família da Airel, ligadinha, né? O pessoal da Lourdes, do João Mirote, o Marquinhos, o Maurinho, né? Um abração para vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência aí na Terra FM. Ô Marcos Vinícius, segura aí, rapaz, eu passo o trem pra você, você leva pra frente aí. Na Terra FM de Uberaba, nas Minas Gerais. Ela deu um novo rumo à sua vida, um novo rumo à sua carreira artística. Minha amiga Márcia Ferreira, Tocou-me. Márcia Ferreira, Tocou-me. Essa aqui, essa moda foi quando o Zé Rico separou, ele passou 3 anos separado do milionário e gravou um disco cantando sozinho. E essa música foi exatamente desse disco, né? De 1992, o grande e saudoso Zé Rico, Confissão. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Aconteceu com a gente, foi somente culpa sua. Não adianta me pedir o meu abrigo. Você quer voltar comigo só porque está na rua. Fique sabendo que ninguém mais te espera. Se o castigo de uma fera, seu instinto continua. Não vale a pena lutar por quem não merece. Quando as partes reconhecem, segue em frente, tudo bem. Eu não te quero, não. Não acredito em sua confissão. O que fizeste ao meu coração. Com este gesto perigoso e selvagem, eu não te quero, não. Pra te perder pela segunda vez, para de novo tudo que me fez. Do teu amor só levo desvantagem. Fique sabendo que ninguém mais te espera. Se o castigo doma fera, seu instinto continua. Não vale a pena lutar por quem não merece. Quando as partes reconhecem, segue em frente, tudo bem. Eu não te quero, não. Não acredito em sua confiança. O que fizeste ao meu coração com esse gesto perigoso e selvagem? Eu não te quero, não. Pra te perder pela segunda vez, para de novo tudo que me fez. Do teu amor só levo desvantagem. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Zé Rico, Confissão. Eu vou dar uma paradinha, tomar um gole d'água, ver se moe a goela. Mas você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você que é organizador de eventos em qualquer lugar do Brasil, até que organizar a festa não é muito difícil, não. O mais difícil é quando chega na hora de contratar os artistas, né? Principalmente para quem não é do ramo, não está acostumado, é uma dificuldade danada e você corre o risco até de cair na mão de uns atravessadores aí que não estão com nada e acaba tapeando você. Anote um telefone, é da RBM Música, que há 30 anos, há mais de 30 anos, né, intermedia show dos grandes nomes da música brasileira. Anote aí, 61-9981-3601, 9981-3601. Você vai levar para a sua cidade o show de Edelson Moura, Rael Braga, Eliane Samuel, Wagner Simão, Bruno Aguiar, Fábio Cavanha, Djalma Lima Monteiro, Márcia Ferreira, Rafael Silva, Xote Santo, Ney Nando, Mato Grosso e Matias, Sérgio Reis, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. Com essa turma aí dá para fazer um festão, não dá não? Você pode escolher quem você quiser e ligue 61-9981-3601 ou pode mandar um e-mail para locutorpreferido@gmail.com. Os meus afilhados, Eliane Samuel, Delírio de um Poeta Louco. Dê motivo pro meu coração, que eu te faço uma canção, com lindas frases de amor. Eu te faço uma sinfonia e todos os dias te mando uma flor, com canções, poemas, poesias e paixões bordadas de utopia, sorriso, nenhuma dor. No delírio de um poeta louco, dedilhando versos para um novo amor. Por qualquer motivo eu amo, eu enlouqueço. Ter a sua vida toda pelo avesso. Me dê só um motivo que eu te mostro meu poder. Te encho de carinho e te cubro de prazer. Me

Henrique e Diego, com a participação do MC Guimê, Suíte 14. A sugestão do beijar, João Vitor Sóis. Eu não sei quantos sóis vão passar pelos anos. Eu só sei, sem saber você tava em meus planos. Caminhei e até hoje não sei onde estou. Eu era só um garoto introvertido, sabendo nada de amor. Eu falei, mas eu nunca fui bom com as palavras. Sei que errei, não te ouvi quando você chamava. Mas mudei, só que ainda continuo te amando. Deus sabe quantas noites eu passei contando estrelas te esperando. Pra falar verdade, eu nunca me enganei. Todo mundo sabe que eu sempre te amei. Perdoa meu jeito, tem jeito de amar. Que a gente vai dar certo, leve o tempo que levar. Errar é consequência de quem amou demais. E perdoar conserta, deixa o que ficou pra trás. O cara da sua vida eu sei que ainda sou. E eu sei que você sabe que ainda é o meu amor. E ainda é o meu amor. Eu falei, mas eu nunca fui bom com as palavras. Sei que errei, não te ouvi quando você chamava. Mas mudei, só que ainda continuo te amando. Deus sabe quantas noites eu passei contando estrelas te esperando. Pra falar verdade, eu nunca me enganei. Todo mundo sabe que eu sempre te amei. Perdoa meu jeito, sem jeito de amar. Que a gente vai dar certo, leve o tempo que levar. Errar é consequência de quem amou demais. E perdoar conserta, deixa o que ficou pra trás. O cara da sua vida eu sei que ainda sou. Eu sei que você sabe que ainda é o meu amor. E ainda é o meu amor. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar aponta, João Vitor Sóis. Qual é a vantagem do divulgador? Eu, por exemplo, nunca tinha visto falar em João Vitor. Aí o Flávio Bejar me mandou, chegou para mim e eu estou mostrando o trabalho. Isso é o serviço do divulgador. Um país do tamanho do Brasil, não há quem dê conta. Você passa 6 meses viajando, quando você pega o mapa para ver onde você foi, dá vontade de você morrer, porque você não andou nada. Então é que você tem que usar. Você pega um divulgador no sul, outro no norte, outro no nordeste, pra você fazer o trabalho. Minas Gerais, por exemplo, um divulgador só não dá conta de Minas Gerais. O Flavinho, ele é especialista na região do centro-oeste mineiro, no sul de Minas, né? Ele faz um roteiro com mais de 300 rádios e vai levar o seu disco e você vai ficar conhecido no estado onde começa o sucesso sertanejo, que é Minas Gerais. No próximo bloco, assim, o telefone do Flavinho, não passei o telefone do Flavinho, 61-9981-3601. No próximo bloco, Roberto Carlos, Edelson Moura e João Neto e Frederico. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Em 1965, uns meninos cabeludinhos, um baixinho, um grandão, Roberto Carlos, Erasmo Carlos e a Ternurinha, a gostosona da Vanderléia, tomaram conta da televisão brasileira na TV Record de São Paulo, né, nas tardes de domingo com o programa Jovem Guarda. 50 anos depois, muitos daqueles artistas estão na ativa, inclusive o comandante do programa, o rei Roberto Carlos, que veio aqui recordar um sucesso do ano que a Jovem Guarda começou, 1965, Coimbra. Coimbra do Choupal, ainda és capital do amor em Portugal. Ainda Coimbra, onde uma vez com lágrimas se fez a história dessa Inês tão linda. Coimbra das canções, Coimbra que nos põe os nossos corações a nós. Coimbra dos doutores, pra nós os seus cantores, a fonte dos amores és tu. Coimbra é uma lição de sonho e tradição. Olente é uma canção e a lua faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Lembrando 50 anos da Jovem Guarda, Roberto Carlos, um dos seus grandes sucessos, Coimbra. Eu vou trazer agora o criador de sucessos, Edelson Moura. O telefone toca. Amor que não me deu valor e foi embora. Por ela vivo procurando dia e noite, 24 horas. Por ela vivo procurando dia e noite, 24 horas. Pois este grande amor que um dia me deixou, eu sei que vai voltar. É tudo que eu preciso, pois o meu coração não para de chorar. O telefone toca, eu corro pra atender, naquela esperança de ser meu grande amor. Aonde está você? O telefone toca, eu corro pra atender, mas ele fica mudo, não ouço sua voz. Aonde está você? Tchum, tchum, tchum.

Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é importante, preste atenção que serve para todo mundo isso. Tem muitos direitos que o consumidor pensa que tem, mas na verdade não tem. O Brasil tem a melhor lei de direito do consumidor do mundo, algo invejável. Mas será que isso faz do cliente alguém com direitos ilimitados? Quem sabe bem disso é o meu amigo Celso Russomano, né, o futuro prefeito de São Paulo. Inclusive eu quero mandar um abraço para o Celso, ele me fez um convite para participar da equipe, né, que vai trabalhar na campanha dele do ano que vem. Eu não sei se eu vou dar conta de atender o meu amigo não, mas eu já fiquei honrado com o convite, né? Mas falando do direito do consumidor, você conhece aquela história assim, o cliente tem sempre razão. Isso é verdadeiro ou é falso? Se você respondeu verdadeiro, você errou, viu? É falso. Porque tem muitos direitos que as pessoas pensam que têm, mas na verdade nunca sequer existiram. Confira aqui, ó, 15 direitos que não te pertencem. Por exemplo, as trocas de produtos não são válidas para qualquer situação, mas somente quando o produto apresentar defeito. Por isso, quando for comprar algum presente, é bom já negociar com a loja a possível troca, porque pode ser que não sirva por causa da cor, do tamanho, tá, etc. Você negocia porque a loja não é obrigado a trocar se o produto não tiver com defeito. Segundo, as trocas de produtos com defeito não são imediatas como se pensa. Deixa eu chegar, toma o seu, me dá o meu. Não. O lojista é amparado pelo Código do Consumidor, que estabelece um prazo de 30 dias para que o produto seja reparado. Você comprou lá um celular, não funcionou, o camarada só te entrega na hora se ele quiser, senão ele tem 30 dias para fazer isso, viu? Agora, caso o passe desse prazo e o acordo não seja cumprido, aí sim, né, você pode trocar por um produto novo ou pedir a devolução do dinheiro. Algumas lojas estipulam o seu próprio caso, né, o seu próprio prazo de 15 dias, 10 dias, né? Isso é uma questão de loja por loja. Terceiro direito que você acha que não tem, mas que às vezes não tem. Há um prazo para o arrependimento da compra, que normalmente é de 7 dias, mas vale somente para compras feitas fora do estabelecimento, por telefone ou pela internet. Se você foi lá, viu, pegou, comprou e levou, você não tem arrependimento não, viu? Agora, pela internet, você tem 7 dias para desistir sem precisar explicar. 4. O comércio não é obrigado a aceitar cheque e nem cartão, mas o estabelecimento tem que deixar essa informação escrito, um cartaz, uma placa, no lugar bem visível, tá certo? Outra coisa, número 5, os produtos comprados de pessoa física não têm as garantias do Código de Defesa do Consumidor. Tá sabendo disso? Você comprou de um camelô, você se lascou todinho, né? A caracterização do consumo só existe entre o consumidor e uma pessoa jurídica. É, se for pessoa física, você está inhambado, né? Bom, vou fazer o seguinte, hoje eu dei 5 dicas, nos próximos programas eu vou passar as outras, porque senão eu vou ficar conversando demais aqui, e o povo gosta de escutar uma moda que nem essa que eu vou trazer agora. O avô do João, Cleiton Aguiar, no tempo da Jovem Guarda, sem seu amor. Posso esquecer os teus carinhos, não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor.

falar pra ela que o fim de semana foi o melhor da sua vida. E voltou a sorrir porque tava sem mim. Faz elas acreditarem que era de dó e ainda tava comigo. E eu sempre fui um cara chato que nem sabe como tava do meu lado. E a gente foi num motel ontem e cê não conta, e cê não conta. E que você pagou a conta e cê não conta, e cê não conta. Que ainda chora escondida e cê não conta, e cê não conta. Que pediu pra voltar comigo e cê não conta, e cê não conta. Que a gente foi no motel ontem e cê não conta, e cê não conta. E que você pagou a conta e cê não conta, e cê não conta. Que ainda chora escondida e cê não conta. Que pediu pra voltar comigo e cê não conta, e cê não conta. Porque você não conta. Essa música é engraçada. O Bruno e Marrone participaram da gravação de um CD do Juni e Júlio lá em Santa Catarina. Gostaram da música e gravaram, né? Quer dizer, o Juni e Júlio não fizeram bom negócio não, porque agora o Bruno e Marrone gravando e fazendo sucesso, qualquer possibilidade de sucesso do Juni e Júlio fica afastada, né? Eu mostrei aí Bruno e Marrone, Isso Cê Não Conta. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Essa aqui é a raridade, viu? Mocoque Moraci, Alma Irmã. Neste mundo caprichoso, foi boêmio, foi ruim, mas meu Deus é tão bondoso que mandou você pra mim. Andorinha sertaneja, minha fada e minha luz, peço a Deus que me proteja no caminho de Jesus. Como é bom seu coração, sem orgulho e sem maldade, a mais pura amizade que no mundo eu já fiz. Você é a luz radiosa que ilumina minha estrada, e você, menina amada, seja sempre bem feliz. Quanto bem você me faz, estrelinha da esperança no meu céu de amor e paz. Tenho fé no amanhã, são reais os sonhos meus. Encontrei minha alma irmã, sou feliz graças a Deus. Como é bom seu coração, sem orgulho e sem maldade, a mais pura amizade que no mundo eu já fiz. Você é a luz radiosa que ilumina minha estrada, e você, menina amada, seja sempre bem feliz. Relembrando Goiá, Mocoque Moraci, Alma Irmã, pro meu amigo Dr. Éber Oliveira, lá em Palmas, capital do estado do Tocantins, meu compadre Guarani Barbosa, comadre Márcia, Ludmilo, Tiaguinho, né, o Rafael Dias, meus amigos, pessoal da Criativa FM, que transmite o nosso programa todo dia às 6 horas da manhã, meu amigo Gil Modesto, né? Palmas acorda comigo às 6 horas da manhã na Criativa FM. A frase irretocável do programa de hoje é do filósofo e escritor francês Albert Camus. O homem tem duas faces. Não pode amar ninguém se não ama a si próprio. O homem tem duas faces. Não pode amar ninguém se não ama a si próprio. É verdade, se você não gosta de você, você vai gostar de quem? Essa é a pergunta, né? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Carliane Maranhão. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você que me acompanha no rádio, você pode me ver na televisão. Você vai ver que velhão simpático que eu sou, viu? É só bonitão, tá velho, tá assim meio, né? Precisando de uma reformazinha, mas tá até no pro. Programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Você fala, Cleitão, mas aqui na minha cidade não tem televisão, não tem nada. Mas tem internet, você pode me assistir na internet. rbtv.com.br. Então, mais de 200 cidades já tem o sinal local da Rede Brasil. E tem também a TV Oi, você pode me assistir no canal 10, a Claro TV no canal 13, a Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, CTBC 714 nas parabólicas. E se o seu ferro elétrico for dos bons, pega também, viu? Programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar, recebendo nesse domingo o presidente da Federação Brasiliense de Futebol, Josafá Dantas, tentando explicar por que é que o futebol do DF não vai para frente nem amarrado, mesmo que nós tenhamos aqui 10 estádios, 10 ou 12 estádios, sendo um deles o Mané Garrincha, que custou a bagatela de 2 bilhões de reais, né? E serve mais para show do que para futebol hoje, porque nós estamos aqui com os times daqui na quarta divisão. E a vida inteira eu ouvi dizer que não existe ex-gay. Tem ex-tudo, ex-marido, ex-mulher, ex-amigo, mas ex-gay diz que não tem. Pois não é que eu vou entrevistar um rapaz que ele diz que é ex-gay? Diz que não lida com a ferramenta mais não. E ele agora é o seguinte, ele virou pastor evangélico, tem uma banda chamada Shot Santo, ele usava droga, orgias homossexuais, ele vai falar sobre tudo isso. E você vai ver como é que ele fez, né? Hoje é casado, tem 2 filhos, e ele diz que é ex-gay. Se você quiser conferir, programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar na Rede Brasil de televisão, nesse domingo, às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão, vou receber pela primeira vez, Carliane Maranhão, Guerreira. Eu venho da garra, da guerra, da terra, da luta, da força do chão. Eu trago os sinais da labuta, dessa força bruta na palma da mão. Venho dos quilombos, eu trago nos ombros o peso das mãos. Do senhor de engenho eu venho dos mangues, já doei meu sangue por esta nação. Venho das aldeias, dos campos, favelas, mas as passarelas eu já conquistei. Eu venho de longe mesmo, aonde pouca gente chega, aí já cheguei. Do chão às estrelas eu venci barreiras, eu sou o que sou. Campos, favelas, mas as passarelas eu já conquistei. Eu venho de longe mesmo, aonde pouca gente chega, aí já cheguei. Do chão às estrelas eu venci barreiras, eu sou o que sou. Guerreira, vencedora. A história me deu testemunho de fé. E mesmo indiferentemente do que quer que eu seja ou onde eu esteja, meu nome é mulher. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Carliane Maranhão, Guerreira, composição do Antônio Vitor. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. É só você mandar sua mensagem para locutorpreferido@gmail.com ou para os meus perfis de Facebook. Eu não conhecia essa cantora e o meu amigo, grande poeta, compositor e professor Antônio Vitor, me deu o privilégio de vir almoçar comigo essa semana aqui em casa e me trouxe esse CD, essa música. E me contou uma história interessante, que essa moça chegou na casa dele, lá bateu na porta e disse: olha, muito prazer, eu sou a Carliane, eu vim aqui porque eu quero uma música sua, sou cantor e quero uma música sua para gravar no meu disco. E ele mostrou um bocado de música, ela falou: não, nada disso, as suas músicas são boas demais, mas você vai fazer uma para mim. E essa música aqui foi feita, né? Não saiu na hora não, porque a inspiração não é banana que dá encaixe, né? Mas passados uns dias, o Tonzinho fez essa música, essa maravilhosa canção que eu mostrei para vocês. E está prometido que a Carliane, dentro de alguns dias, virá aqui o nosso programa, tá bom? Um abraço para o meu compadre, meu amigo Antônio Vitor. E essa menina, né, leva jeito, né? Canta pra caramba. E vamos ver as outras músicas que estão chegando. Enquanto isso, a gente vai mostrando aí a guerreira Carliane Maranhão. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Gente, vocês estão me passando vergonha, vocês cantam ruim demais, pelo amor de Deus. Cantar não é só abrir a boca e berrar, não. Tem uns trem certinho, vai aprender primeiro, pelo amor de Deus. Mas hoje eu vou trazer um grande professor. Esse não só canta como compõe e já foi responsável pelo sucesso de muitos artistas, muitas duplas e muitas bandas no Brasil. A Faculdade da Música apresenta o mestre, o gaúcho Joel Marques, Melodia do Amor. Meu amor, meu anjo, ó luz do meu olhar, meu sol, meu luar. Estou tão só e o tempo parece não passar. Você vai voltar. Eu preciso, amor, de você. Rios que vão pro mar, vão pro mar, vão pro mar. Rios que são assim como eu. Te buscar, te buscar no horizonte dos olhos teus. Meu amor,